Eu sou o Kaique Xavier e estou hoje com ele, o inigualável, o programador do Curva de Rio. Não sou eu não, né? É, Matheus Mantuan. Não, já falei que eu não programo, cara. Já. Tá. Mas você acabou pouco. De falar pra mim que se você bota o seu celular para despertar, você é um programador. Eu concordo com essa frase. Tá, nesse caso tudo bem, nesse caso eu programo. Tá ótimo. Bom, Matheus... Depois de um tempo sem dar o feedback, sem lermos os feedbacks dos nossos fãs, se é que nós temos fãs além da sua mãe, vamos aqui agora fazer um compiladão, um resumão de tudo que os nossos tranqueiras, ouvintes, comentaram nos últimos episódios. Perfeito. E antes disso, nós temos alguns recados, Matheus. Temos. É, primeiramente, saiu finalmente o programa que nós gravamos o Trova na Taverna sobre brucutus, com a participação do Rafael, Kaique e minha. É, nós gravamos isso acho que faz um ano já, sei lá, e finalmente saiu lá. No aniversário de 2 anos do Trova na Taverna, eles voltaram do hiato com esse programa que nós participamos. Tá lá disponível no feed e o link tá no post. Eu achei que eles tinham até perdido esse episódio. É, ou desistido, né, sei lá, ficou tão zoado que não... É, eu nem lembrava. Não vale a pena, cara. Faz. E também nós temos você, Matheus, no NPcast, o especial de 50 episódios. Como que foi isso aí, Matheus? É, o Trabuco pediu pra eu... Isso era tipo um arquivo confidencial com os participantes do NPcast apresentando e pediram pra algumas pessoas mandarem perguntas em áudio pra serem feitas no programa. E eu mandei uma pergunta pra eles. É, podem ouvir lá, mas eu fiz uma piadinha com o nome do host, que é o Thiago Trabuco, e perguntei se tinha porte pra cortar o nome Trabuco. Tá, pode ser uma piada muito boa, mas ficou engraçado no áudio, eu garanto, tá? Eu tava rindo, cara, que tava no mudo. Ah, tá, claro. Sim, tudo bem. Me aproveitar e dizer que eu tive lá, foi em julho, se não me engano, mas eu participei do Plataforma Drops, falando sobre filmes de tragédia, falei sobre Sharknado e 12 Macacos. 2 filmes de tragédia incríveis. É, infelizmente, o Plataforma Drops é um podcast que acabou, né? Depois desse que eu participei, teve mais um que foi o último e depois acabou o podcast, mas... Tá, tá vendo? É você, ainda. Essa porra de Sharknado. Você quer empurrar pra tudo quanto é canto. O pessoal gostou da recomendação do Sharknado, cara, nem vem. Ah, tô vendo, bem. Até acabou o podcast. Mas aí tá disponível no site do Plataforma. O podcast acabou, mas o portal tá lá, esperam outros podcasts em cima, né? Mas o Plataforminha Drops toda segunda não tem mais novos, infelizmente. É. E você, Matheus, participou também do CoachCast, falando sobre trabalho, olha aí. Pois é, e eu não sei que dia vai sair, ou saiu, né, que a gente tá gravando isso aqui domingo, 1:30 da manhã, acho que tá, pra vocês saberem, a gente tá gravando durante a liga da luta do McGregor e do Floyd Mayweather, né, acho que a luta tá acontecendo agora, se não me engano, segundo que eu li no grupo do Café com Porrada. Eu não faço a menor ideia. Bem, a gente tá gravando nesse exato momento e eu não sei quando vai sair. Porque a gente gravou isso hoje de manhã, ontem de manhã. Mas foi um programa lá meio aberto, meio anárquico, falando sobre tipos de trabalho, hierarquias de chefes diferentes, esse tipo de coisa. Tá saindo por aí nessa semana. Antes desse programa já deve ter saído provavelmente ou tá pra sair. Mas o link vai estar no post, a gente vai divulgar quando sair. Preocupa não. É, se não tiver, você culpa o Matheus. Sim, sim, claro. Sempre pode culpar o Matheus. Tô acostumado a levar a culpa do ferro? É, sim, também. Sempre bom. Eita. E vamos falar também da nossa querida, Matheus, Server With Us. Serviços e planos de hospedagem. Você conhece melhor do que eu, por favor, Matheus? É basicamente a hospedagem que tá aí suportando o portal Curva de Rio, suportando todos os sentidos, eu imagino. Fazer aí o suporte da nossa hospedagem, que estão mantendo os nossos episódios online, assim como o site inteiro. Lindos servidores que estão em Miami no momento, que são aguentados aí pelo pessoal da Server With Us. É só clicar no link em todos os posts do Curva de Rio que tem lá pra você poder fazer seu próprio plano. O site tá em inglês por enquanto, mas aceita o cartão nacional também, então tá tranquilo poder fazer. Os preços são bons, a hospedagem é boa, o Curva não caiu desde que a gente começou a utilizar eles, então é não que um a gente serviço saiba. Recomendado. Não caiu não, cara. O pessoal sempre reclama quando cai. Comentar é raro comentar. Agora, quando cai, chega no Twitter na hora. Tá fora do ar. Direto chega DM. Chegava, né? Agora não chega mais, pelo menos. Mas acontecia. Às vezes você bloqueou, cara. Deu um filtro maluco, velho. Tá bom. E aproveitando rapidinho só pra avisar também, antes de começar os comentários de fato, que agora no dia 9 de setembro vai ter o primeiro encontro nacional de podcasters ouvindo capivaras aqui em Curitiba. Não só podcasters, como também ouvintes, entusiastas, aquele mendigo da esquina, todo mundo pode participar. O link do evento tá aí na postagem. Já tá garantido participação do pessoal do NPcast, do Fermata, do Observador Quântico e outros por aí. Curva de Rio, né? Eu vou estar lá e também tá junto. Então, quem tiver em Curitiba no feriado 7 de setembro, dia 9, ou mora em Curitiba, obviamente, passa lá, vai ser no Quintal do Monge. Já tá reservada a mesa pra gente, pessoal. Vai ser a partir da 1 da tarde até sei lá que hora, cara. Até eu ver a pessoa em pé, vamos manter por lá. Justo. Isso. Tô pensando aí, hein, cara. Vai, cara, aparece. O Luquita também. Feriadão, fica legal. O Luquita da cerveja vai aparecer também. Porra! Olha aí. Grande Luquita, um abraço pro Luquita. Ele vai estar aqui no feriado e falou que vai aproveitar pra dar um pulo lá no encontro. Sabadão, cara, vale a pena. Aparece que vai ser foda. Você vai poder tirar foto, ganhar autógrafo, ou dar o autógrafo. Sei, né? Depende. Sim, ou dá sem autógrafo também, porque é o mundo livre, né? Fique à vontade. Exatamente, Matheus. E falando sobre mundo livre, vamos agora falar sobre uma área livre que são os nossos comentários. Ali é uma área democrática, Matheus. Todo mundo tem direito. Uma área anárquica, praticamente. Hã? Uma área anárquica, eu diria, nem democrática. Não é tão escroto assim. Aqui a gente deixa todo mundo falar, fala o que quer, arruma confusão. Aqui não tem problema nenhum. Bom, então, leia o primeiro comentário pra gente, Kaique. Claro, claro. O primeiro comentário foi do episódio Locadora Boca do Lixo, né? Que faz um sucesso tremendo, a Boca do Lixo, graças a Deus. Sim. Que foi o episódio do Bruce Campbell e Ivo Landa. Foi o comentário do nosso amigo Pensador Louco, que você pode encontrar ele no pensadorlouco.com ou no pensadorlouco@gmail.com. Criatividade é o forte dele. Ele escreveu, muito foda, Bruce Campbell é um canastrão trash das antigas. Basta ver que eu era novo quando conheci seu trabalho e curto muito a maioria dos filmes que ele fez. De Briscoe County a Burn Notice, fora tudo que vocês comentaram, incluindo uma série na Marvel em quadrinhos, ele tem aquela fuça de filho da puta que te faz gostar dele imediatamente e ele apanhava nos filmes como pouco. Parabéns pelo cast. Muito obrigado, meu grande pensador louco. Nós também gostamos muito de fazer esse episódio, né, Matheus? A gente Sim. não tinha pauta no dia e acabamos achando a informação de que era aniversário dos dois, né? Do Ivo Exatamente. Lando, do Bruce Campbell. Vamos gravar, né? Culminou está na gravação eu, você e o Almir, que somos fãs do Bruce Campbell, né? Tipo, todo mundo que tava pra gravar nesse dia era fã, então foi mais fácil de fazer associação. E deu certo, cara. O programa ficou realmente bem legal. Mas, e obrigado realmente pelo comentário, pensador. Tem comentado bastante nos últimos programas e valeu mesmo. Bem, passando aqui então pro próximo comentário, agora no programa Papo Tranqueira 36, Dia Mundial do Rock. Enviado por Débora da Hora. Tô ouvindo o minuto 6 desse episódio e não estou entendendo porra nenhuma desse rock. Débora, eu espero que ao fim do episódio você tenha entendido sobre o rock, porque a ideia realmente era passar pra vocês o que é o rock de verdade. Mas você não voltou pra comentar. Espero que você também não tenha morrido no processo de ouvir o programa, né? Porque você mandou no minuto 6, o programa tinha meia hora. Eu espero que esteja bem, Débora. Débora, avisa se estiver bem, por favor, Débora. Não deixa a gente assim não, por favor. Eu não quero ser responsável pela morte de alguém, Débora. Ok. Depois se reclama que o povo não comenta tanto no nosso site. Então olha aí por quê. Por quê, cara? Eu não entendi o seu comentário agora. Como não, cara? Tá maluco? Falando que a menina morreu? Não, é porque ela falou que tá ouvindo o minuto 6 e não entendeu. Só que ela não voltou pra falar que entendeu no fim. E aí? Será que ela ouviu tudo e não entendeu? Será que ela não ouviu tudo? E aí, cara? Eu quero respostas. Porra, cara, mas você não só fala que a menina morreu, né? É uma possibilidade, cara. Sempre conte com a morte. É iminente a todos. Vai. Vai, segue. Emanuel Raira Mâncio Lima, no mesmo episódio do Dia Mundial do Rock, disse: só vim aqui para pôr uma pedra nesse episódio. Foi uma merda, mas eu gostei. Faz mais. É o que a gente vem falando desde o piloto do Primeiro Rio, né? Exato. Eu gosto desse comentário que ele é muito honesto, né? Foi uma merda, mas eu gostei. Vamos, continue, pessoal. É, tá bom. Não tem muito segredo, né? Pois é. A bosta, mas eu gostei. É, pô. Tá da hora. Sei lá. É igual Black Mirror, né? É uma bosta, mas o pessoal gosta. Fazer o quê? Porra, é igualzinho, cara. Bem lembrado. Eu faço parte do time que gosta. Eu sei. Mais uma vez, no mesmo episódio Mundial do Rock, e repetir e novamente Pensador Louco, achei o Dia do Rock bem representado por todos. Homenagem justa e emocionante. Se posso aderir à homenagem, rock também é uma variação do croquete. Aquele joguinho chato britânico com tacos e bolinhas. Ah, é cricket, então. É, não confundir com beisebol. Bem que alguém poderia criar um rock do cricket baseado nisso. Tenho certeza que seria um hit. Abração a todos. Aí, cara. Imagina só, uma música baseada em cricket. Ia ser como? Cri, cri, cri, cri. Foi ruim, eu sei. E deixa pra lá. Quando eu era moleque, eu ganhei um joguinho de, claro, de plástico, né? De R$1,99. Um joguinho de cricket. E tinha tipo umas ferraduras pra você colocar na terra pra fazer os arquinhos e uma bolinha plástica. Assim como um taco plástico também. E era muito chato, porque você tinha que ficar enterrando o arco pra jogar. E aí, quando acabava o dia, eu tinha que tirar e levar de volta pra casa. Mas aí ficava sujo de terra. Que bosta, hein, cara? Pois é. Mas eu só tenho lembrança disso. Minha infância é meio que apagada na minha cabeça. Só tenho a lembrança de eu fincando esses arquinhos na terra. O mais ou menos, não sei como foi. É, infância de muito coroinha foi igual. Esquecido e fincando taco no chão. É... Por que que o pessoal vem com esse papo de cricket e não vem do jogar o bom e velho taco? Taco era jogo bom. Mas não tem a ver com rock, né? Claro que tem. Tem? Tem, pô. Se você jogar taco ouvindo rock, tem a ver com rock. Ah, tá. Quando você jogava taco ouvindo rock? Sim. Bacana, cara. Muito bom. Fico aí feliz seu comentário. Então, vamos adicionar no programa de rock do ano que vem o taco também. Só por causa disso. Beleza. Então, você ouvinte pode nos cobrar ano que vem. A gente vai falar sobre taco no rock. Olha aí. Olha aí. E taco, Matheus, também é uma comida, né? Mexicana. Sim. Que comida lembra gastronomia, que lembra o episódio Curva de Rio 41, Baixa Gastronomia, em que o nosso amigo Pensador Louco mandou mais um comentário, escrevendo: brothers, eu estava num boteco, tomando várias e ouvindo esse episódio. Não pude me conter e mandei o Zé Banha, que não sou eu, é o apelido do dono do pé sujo, me preparar uma chapa de sobras para eu conseguir degustar melhor. E foi foda. Vocês cobriram todos os pontos maiores da Baixa Gastronomia brasileira. Aqui vale. Aqui daria úlceras em Gordon Ramsay. Simplesmente fantástico. Quem é Gordon Ramsay mesmo, Matheus? É um chefe de cozinha fresco inglês. É tipo tipo um jurado do MasterChef britânico. Tá, beleza. É, e ele continua: sinto falta sincera para representar tudo o que disseram do bom e velho Angu do Gomes. Franquia de fast food de Angu que existia no RJ quando eu era mais novo e infelizmente desapareceu. Acabou virando de um carrinho na esquina que vendia horrores deliciosos, eu repito, horrores deliciosos, e um restaurante só, mas não se pode ter tudo. Além disso, na feira de São Cristóvão, eles fazem uma buchada de bode recheada que era de lamber as hérnias de Satã. É um poeta mesmo, cara. É, ele é um pensador louco, né? Nunca provei um hot dog de Osasco, mas deve ser muito bom. Os de SC, deve ser Santa Catarina? Sim. São vergonhosos, mas novamente no RJ, no Largo do Carioca, pra ser mais exato, tinha uns com o universo e a pia da cozinha dentro. Era um ótimo. Foi onde eu conheci o churrasquinho grego, também que devia se chamar churrasquinho espartano, pois só os fortes sobrevivem. Parabéns pelo episódio e abração a todos. Eu convido o Pensador Louco a gravar um episódio de gastronomia fora de São Paulo. Porra, cara, acho que vale. Tanto que esse episódio de gastronomia, metade da pauta ficou pra fora, né? Porque não coube no programa tudo que tava na pauta pra gente falar. Então... Então, ó, Pensador, se você quiser, manda um e-mail aqui pra gente, um DM, sei lá, o diabo que você quiser mandar. E vamos gravar isso aí. Você é um bom entendido da gastronomia aí Brasil afora. Queria fazer um comentário a mais, que esse episódio de Baixa Gastronomia foi um dos mais ouvidos e baixados aqui nos últimos meses aqui no Curva de Rio. Tipo, o dobro, entre os episódios lançados na mesma época, e tava com o dobro de downloads já. E o pessoal, pelo jeito, gostou pra caralho, pode ficar compartilhando bastante esse episódio. Não sei se pegou na úlcera das pessoas aí que se lembraram, né, tiveram lembranças daquele hot dog azedo que comeram e teve a ver o que a gente falou, aquele torresmo peludo, que é, pelo jeito aí, conseguiu atingir a mais baixa, a mais alta, né, nível aí do pessoal. Foi bacana, realmente. Se o cara comeu um torresmo com pelo alto, não deve ser. A pressão pode ser alta, cara. O nível não. É, eu gosto de torresmo. Enfim. Vou... Falar que você gosta de pelo. Também. Torresmo com pelo é bom, enfim. Agora indo pro Papo Tranqueira 37, gravado ao vivo na casa do Rafael, enquanto eu estava lá, bêbado. O Papo Tranqueira 37, temas de podcasts. José Castanhas Neto, do NetoCast. Cara, ele tem um podcast que chama NetoCast. Isso é um nome muito foda, cara. É muito legal. Enfim, muito bom esse episódio. Parabéns, galera. Creio que os podcasts ao vivo, com participação dos ouvintes ou não, têm sido uma solução muito prática para os podcasters, principalmente pela dispensa de horas de edição e firulas. Muito obrigado pela menção ao Boteco Virtual e desde já retribuo o abraço. Aliás, vejam se consegue aparecer por lá, faz tempo que vocês não vêm tomar umas geladas conosco. Com relação aos meus compartilhamentos do Curva de Rio, sempre ouço e continuarei compartilhando, pois gosto muito do trabalho de vocês. Sei que não sou muito de comentar, mas ainda é conhecido o tempo escasso e prazos processuais. Enfim, novamente, parabéns e continue com o excelente trabalho. Abraços, Neto do NetoCast. Nós comentamos no programa, né, que ele tá sempre compartilhando o Curva de Rio no Twitter e, pô, giga desce pra caralho. Vocês que ouvem e compartilham, realmente ajuda pra caralho a gente. Os RTs, os retweets que você dá nas páginas realmente ajudam pra caramba aqui o Curva de Rio. E muito obrigado, sim, Neto. Sério mesmo. Valeu. Muito obrigado mesmo, senhor NetoCast. E fica aí o convite para os nossos ouvintes ouvirem o NetoCast. Que pelo nome eu imagino que ele fale sobre o neto da Band, né? Ex-jogador do Corinthians. Quem viu a notícia, talvez, cara. Que ele faz podcast diário ainda. Eita, tá. Encontramos um padrão, né? O padrão desempregado. vamos lá. No mesmo episódio do podcast ao vivo, foi o nosso pensador louco que disse: obrigado de coração pela menção mega, hiper, ultra, micro, baixas calorias. Eu não tenho mais dutos lacrimais, mas podia jurar que marejei o zóio. O episódio ficou foda. Obrigado, pensador louco. Mas, obrigado mesmo. E o que eu gosto do pensador louco é que ele quer reinventar, né, a ortografia brasileira, né? Ele escreve foda com PH sempre, né? Uhum. O zóio, né? Que é o zóio com tudo junto, com Z e circunflexo. O cara é bom. Exatamente, cara. Ele é um pensador louco mesmo. Ele faz jus ao nome. Eu não sei se eu queria realmente ler os comentários do Finder Lucas mais, mas vamos lá, né? Ele tá comentando, então vamos lá. Eu vetei, né? Mas como eu não mando porra nenhuma, eu também não mando, cara. Mas aquele lance, só ele que a gente não vai ler o comentário? Sei lá. Tá, beleza. Então vamos pular os comentários aqui do Finder Lucas. Beleza. Justo. Então passando aqui pro comentário. Agora sim. Guilherme Baldi, do Grande Coisa. Quando chegou a notificação do comentário dele, eu falei: caralho, Guizão comentando aqui? Como assim? O cara pode esquecer de verdade. Não é igual a gente que fica só zoando aqui, porra. Olha aí. Gui Baldi, do Grande Coisa, comentou: e aí, seus tranqueira, valeu a citação ao Grande Coisa. Nós falamos sobre ele, né, no programa. E ele, de alguma maneira, chegou até ele veio. Dar o salve, falar que ouviu e agradeceu. Muito obrigado mesmo, Guizão, por ouvir o Curva de Rio. Foi realmente muito feliz, cara. Aí você é proporcional de quando o Cacofonias ouviu também e mandou. Falou com a gente, eu falei: porra, cara, é muito da hora. É quando mesmo? O cara de comentário. Eu não lembro disso aí, não. Pô, você lembra, cara? Foi no programa de Olimpíadas ainda, que a gente gravou na casa do Rafael, lembra disso? Faz mais de ano essa porra. Ah, sim, tá. Mas o que o Cacofonias falou? Não lembro. Não, só deu feedback, cara. Falou que ouviu, pô. Gostou. Tá, entendi. Ah, eu ouvi. Tá bom, né, cara? Quando o cara que a gente ouve antes de ter cogitado, mas é um podcast muito maior que a gente comenta, você ficou feliz até, cara. Grande Coisa eu ouço muito antes de pensar em ter podcast. Olha aí, cara. Eu fico realmente feliz com o comentário, cara. Muito, muito legal. Agora nós vamos falar dos comentários do Curva de Rio 40, relacionamentos. O nosso amigo Petros Davi, né? Que a gente quase nunca fala dele aqui, né? Quase nunca. Ele quase nunca comenta também, né? Disse: abre aspas. Olá, pessoal do Curva de Rio, tudo bem? Tudo, e com você? Faz tempo que não apareço por aqui, certo? É, tava bom até agora, Petros. É, primeiro de tudo, desculpa por demorar tanto para comentar. Não, cara, você não demorou, você foi até rápido. O semestre passado foi um inferno na Terra e agora que as férias acabaram, consegui recuperar o fôlego e a vontade também de comentar novamente. Até porque, como o Matheus sempre me chamava a atenção, eu realmente não estava ouvindo muita coisa. Mas aqui estou e vamos para o comentário. Erro do Matheus. Droga. É, sobre o episódio, como vocês devem imaginar, nunca tive muitos encontros e desencontros. Talvez porque eu nunca tive muita sorte mesmo com garota. Quando comecei a namorar minha ex, que é a desatenta Tai, adorei isso na descrição do episódio, carinhosamente apelida de Caipora do Pará, as coisas mudaram bastante. E apesar de ter sido um relacionamento curto, foram meses divertidos na minha vida. Antes de minha ex e mesmo depois, ainda continuo desatento, a ponto de uma menina ter colocado um papel no meu bolso de trás escrito I love you para perceber que ela era afim de mim. E sim, isso aconteceu. Adorei ouvir a história de vocês e achei que o projeto 2014 do Kaique fosse a tentativa da menina de convencer ele que ele era palmeirense. Nossa, Petros, que saudade eu tava com os seus comentários mesmo. É, só uma coisa. Achei que o áudio de vocês ficou um pouco estourado nesse episódio. Principalmente do Rafa. Pede pra ele tirar o microfone da boca. Isso é, para falar e não engolir. Assim, eu voto pra não ler mais os comentários do Petros. Pronto, falei. É, já conseguiu tirar o do Finder. Vamos ver se continua assim até o... nos seus programas, se for caso a gente veta também, cara. Mas eu acho que o Petros, ele tá um tempo sem comentar, cara. Ele tem que se ajustar ainda. Mas deixa o cara. Pô, peça no e-mail dele, cara. É muito deprimente. Deprimente por quê? Porra, a mina colocou um papel no bolso dele, escrito eu te amo, pra ver se ele tava afim. Tipo, caralho, cara. Tá bom que você também, né? O cara tava desligado só, né? Também não é o fim do mundo também, né? É, comparado com as suas histórias no programa de relacionamento, realmente não é tão ruim, né, cara? É, pô. Pô, você pegava a mesma mina que seu amigo pegava na época. Que história louca, cara. É muito deprimente sua parte, na moral. Eu pegava? É, tá no programa, cara. Eu só editei. Nem caralho, eu preciso ouvir de novo, então, porque eu não lembro de ter falado isso, não. Agora, no Papo Tranqueira 35... Ah, agora eu entendi a piada! Puta que pariu, é verdade, né? Que horror, né? E fomos apresentados por ela. É, ouçam o programa aí no feed, o programa 40, pessoal. É, menos você, que se você for a menina, que não. Nomes não serão citados, nem foram citados. Logo não cabe o processo. Papo Tranqueira 35. Temer, Lula e eleições 2018. Mais uma vez aí o Petros. Tema polêmico. É, programa polêmicozinho, de vez em quando tem. Olá de novo, tranqueiras, tudo bem? É, então, mais um comentário indo. Cara, eu pessoalmente... Olha, não estou... Você pode parar agora, cara. Tem essa oportunidade. Cara, eu pessoalmente não estou sabendo de nada disso que vocês falaram, Provavelmente porque as notícias aqui em Belém chegam um pouco atrasadas em relação à galáxia que vocês estão. Sobre as capas de chuva, quem mandou ser um poste, hein, senhor Matheus? Prefiro ter meus 1,75m e conseguir entrar numa capa de chuva. Petros, vai se fuder. Sobre presidentes, acho que eu votarei no Pensador Louco como presidente do Brasil. Eu também. Ele seria um cara capacitado a tornar nosso país melhor. E nem que fosse a base do álcool, mas tornaria ele melhor. No mais, bom episódio, saudades de ouvir os papos tranqueiras e até mais. É, cara, eu também votaria no Pensador como presidente. Apesar de eu não votar, eu acho que eu poderia abrir uma exceção se fosse pra colocar ele na presidência do país. Acho que poderia ser justo. Tenho certeza que ele não quer isso. Mas eu, se fosse possível assim, eu apoiaria. Às vezes ele quer, cara, sabe? É, acho que não. Conhecendo não. Assim, de boa como conheço, acho que não, cara. É, tá bom. É... Curva de Rio 38, seres odiáveis. Olha só quem que comentou. Petros Davi, vamos lá. Ele comentou tudo de uma vez, né? Por isso tá agrupado aqui o... É, deve ser Ctrl-C, Ctrl-V. É, olá, tranqueiras. Leiam com a voz host do programa e refiro ao Rafa. O Kaique não é host, É, então, vamos lá. Curva de Rio 42, redes sociais. A Gláucia Mantuan comentou. Senhor, é muita dorga, crianças. Parem com isso. É, é um bom comentário pra fechar. É, eu acho. Finalização de comentário foi ideal, realmente. Melhor. Não é? Muito bom, cara. Então, agora só passando pelas redes sociais, pessoal que se comunicou com a gente, seja compartilhando ou comentando e retweetando, por aí vai. A princípio, no Facebook, quem esteve com a gente foi o Márcio Rodrigues, o Thiago Conde. O Thiago Conde, que tá namorando muito o pessoal do Café com Porrada, e foi o que eu apresentei pra eles, então eu tô de olho em vocês, tá? O orelhinha da galera, toma cuidado aí pra não pegar esse Conde. A Glaucia Mantuan, André Souza, Maicon dos Santos Beg, curte todas as postagens do Curva de Rio, esse cara. Parabéns pra você, cara. Você é um ouvinte excelente. Emanuele Nogueira, Sebastian Carlos e o Gelson Siqueira. Foi quem se envolveu com a gente ali e fez algum tipo de relação pelo Facebook. Isso aí. E no Twitter, vamos agradecer as recomendações de Pensador Louco, Doutor Castanhas, Glaucia Mantuan, o De Canhota, o Finder Lucas, Caluniador, Fundão Podcast, a Inês Souza, Bergs 91, Podcast Los Chicos, R. Bamondes, o Rodrigo Bamondes, Petros Davi, Néctar do Lixo, Podosfera, Alves Zete, Café com Porrada, Obrigado pelos Peixes, Eugênio Roche, Fermata Pod, Pintado Zop, Aninha e Bastos e Adriano 055. Todos esses nomes começando com arroba antes. São os perfis do Twitter, né? Basicamente. Da galera. Exatamente. Acabamos então? Lemos tudo que tava pendente? Tudo que importava que tava pendente. Não tem mais nenhum do Petros, não, aí, né? Só os que foram ignorados, cara. Para isso, tudo bem. É. Então tá bom, cara. Tranquilo. Vamos nessa, Matheus. Vamos nessa, então. Maravilha. Chega por hoje. Chega. Aí, pessoal, programa feedback finalizado, né? Só esperar semana que vem mais um programinha do Cover pra vocês. É. E comentem à vontade, a não ser que vocês sejam Petros e o Finder Lucas. Não esqueçam de compartilhar, twittar, curtir. Todas as coisas são importantes pra gente, tá? Principalmente divulgar o programa que tem jogo. É, aí você pode, Finder Lucas e Petros também, se der. Por favor. Beleza? Aquele abraço.